olhar. Tu fostes a lava até a malandragem, perdeste o tempo e a viagem, como teu samba diz. Eu fui a portela ver os meus sambistas, mas consultando a minha lista, também não fui feliz. Lá falaram-me sobre um terreiro onde eles passam o dia inteiro, num lugar qualquer de Oswaldo Cruz. Fica lá perto de Bento Ribeiro, aonde Paulo e seus companheiros faziam sambas e até hoje seduz. Procurando na localidade, encontrei Manuel Vaiade, nosso antigo diretor de harmonia. Deu-me a sua dica valiosa, era uma casa formosa que reúne paz, amor e alegria. Daí vi os sambistas de Pato, Manasseia e Lonato e outros mais. Juro que fiquei boquiaberto, nunca me senti tão perto da portela dos tempos atrás. Eu juro, juro que fiquei boquiaberto, nunca me senti tão perto da portela dos tempos atrás. Qualidade, encontrei Manuel Vaiade, nosso antigo diretor de harmonia. Deu-me a sua dica valiosa, é uma casa formosa que reúne paz, amor e alegria. Daí vi os sambistas de Pato, Manasseia e Lonato e outros mais. Juro, fiquei boquiaberto, nunca me senti tão perto da portela dos atrás. Eu juro que fiquei boquiaberto, nunca me senti tão perto da portela dos tempos atrás. Nunca me senti tão perto da portela dos tempos atrás. Sabes, sou volúvel, tu bem sabes. Eu não tenho amizade a ninguém. Ô mulher, mulher, vai procurar seu dono. Não confie em mim, isso não faz bem. laia, la laia, laia la, laia la, laia, laia, laia, laia. Estácio, Estácio de Sá, tu és glória, tens uma na história do samba brasileiro. Quem fala é Portela, Mangueira e Salgueiro, e ao nascer foi o primeiro. Eu sou um sambista que chegou agora, ouço falar em teu nome por aí afora. Estácio, brilhaste há muitos anos atrás, o nosso samba não te esquece mais. Estácio, brilhaste há muitos anos atrás, o nosso samba não te esquece mais. Eu devo prestar homenagem a Ismael, conhecido na roda de samba como um grande bacharel. Outros que dormem no sono da eternidade, no reino da glória, não se tem nomes, porque me falha a memória. Meu dever está cumprido com afinco e precisão. Sou o último atraso, está querido, de todo meu coração. Lará, laraiá, laraiá, laiá, lá, laiá, laiá. Tu és glória, tens o nome na história do samba brasileiro. Quem fala é Portela, Mangueira e Salgueiro, e ao nascer foi o primeiro. Eu sou um sambista que chegou agora, ouço falar em teu nome por aí afora. Está se brilhar há muitos anos atrás, o nosso samba não te esquece mais. Estácio, brilhaste há muitos anos atrás, o nosso samba não te esquece mais. Eu devo prestar homenagem a Ismael, conhecido na roda de samba como um grande bacharel. E outros que dormem no sono da eternidade, o reino da glória, não se tem nome. Me falha a memória, meu dever está cumprido com afinco e precisão. Todo um abraço está querido de todo meu coração. Lará, laia, lá, laia, lá, laia, lá, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Queres ser minha iaia, tens que abandonar a orgia, vem gozar de boa vida em minha companhia. Mais tarde eu lhe direi, então, conselho de vadio é bom. Oh, vem se quer, linda mulher, se queres ser minha. Se queres ser minha iaia, tens que abandonar a orgia, vem gozar de boa vida em minha companhia. Embora cabe amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramento de mulher, minha vida é um sofrimento, seja o que Deus quiser, minha linda iaia. Se queres ser minha iaia, deixa que abandona a orgia, vem gozar de boa vida em minha companhia. Mais tarde eu lhe direi, então, conselho. Você me deixa e comigo fica só. Embora cabe amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramento de mulher, minha vida é um sofrimento, seja o que Deus quiser, minha linda iaia.